Olá. A nossa compreensão da vida, vida com seus altos e baixos, as lutas, as alegrias, os momentos que nós passamos em dúvida, nós temos uma dificuldade natural como seres humanos para entender tudo que está por trás daquilo que acontece. É bem verdade que Deus Ele nos dá o discernimento, a palavra de Deus nos dá o discernimento, e ainda assim nós caminhamos com dificuldade para compreender as coisas, e muitas delas nós realmente ficamos sem entender. Nossa visão da vida é limitada, nosso entendimento sobre os propósitos de Deus é limitado. Bom, mas Deus quer nos ensinar, Ele nos ensina principalmente através da Sua palavra. Nós vimos aqui no livro de Josué que a tomada de Jericó, ela foi precedida ali por alguns eventos importantes que nós já avaliamos, mas a tomada de Jericó, ela foi marcada assim por determinações de Deus. Deus determinou coisas ali de forma muito clara, que tinham a ver com seus juízos, ou seja, as coisas que tinham que ser destruídas e consagradas à destruição. Esse conceito de consagrado é muito importante e a gente tem batido nesse ponto, nessa tecla. E veja que entre os juízos de Deus está também a aceitação que Deus determinou. No episódio ali particular com Raabe e sua família, as prioridades que Deus determinou em relação às coisas valiosas ali que deveriam ser destinadas para o santuário. Ponto central de tudo isso, consagração. Aquela palavrinha que a gente já viu lá, então é importante nesse contexto aqui, né? Do idioma hebraico, herem, né? Aquilo que é consagrado à destruição, particularmente. Quando a gente entra no capítulo 8, nós vemos logo de cara aqui o pecado de um homem, como a gente meio que antecipou, né, na passagem anterior, ele vai despertar a ira de Deus. E a ira de Deus se manifestou ali, no caso, em situações que o homem tem dificuldade em compreender. Olha o que diz esse versículo 1 do capítulo 8 de Josué. Aliás, perdão, capítulo 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Esse homem, que aqui tem nome e sobrenome, né, uma vez que toda a sua linhagem familiar é descrita aqui, é o motivo da ira de Deus ser despertada contra o povo ali no caso, e causou situações as quais trouxeram dificuldade de compreensão. E é isso que a gente vai ver no texto de hoje. Então, seguindo aqui a sequência do texto, nós vamos ler inicialmente dos versículos 2 a 9. E aqui é onde vai contar, então, toda a situação. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O primeiro ponto que nos salta aqui no texto de hoje, nessa primeira parte que nós lemos, é como os homens avaliam as situações. Nós vemos aqui que existem lutas que parecem fáceis. O que aconteceu aqui é que os israelitas certamente estavam muito empolgados diante da vitória, muito, a gente poderia dizer, muito fácil frente a Jericó, né? Sobre Jericó. Então essa vitória trouxe para eles um ânimo extraordinário, sem dúvida nenhuma. E a gente vê isso, né? A gente está aqui ainda num tempo de Copa do Mundo, né? A gente vê que existe a questão do ânimo, né? O ânimo que as torcidas procuram dar ali para os seus times, a motivação, a empolgação com tudo que está acontecendo. E, sem dúvida, o pessoal de Israel estava animado. Josué usou aquele sistema já padronizado de enviar os espiões. Os espiões foram até Ai, subiram ali, né? Ai está numa situação já subindo ali em direção à parte montanhosa central de Israel, indo mais ou menos na direção oeste, mas um pouquinho ao norte, né? Essa cidade está ao norte de Jerusalém. Eles estão a caminho de Betel, aquela cidade conhecida, né? Que Jacó deu o nome ali. Está a leste de Betel, mas a oeste da sua trajetória. Eles estão indo para oeste aqui, né? Mas também para norte. A gente poderia dizer que eles estão indo a noroeste, então, né? Bom, enfim, o fato é que os espiões trouxeram um relatório bastante animador, uma vez que eles disseram: olha, tem pouca gente lá, a cidade de Ai é uma cidade menor, então não precisa cansar todo o exército, não precisa usar todo mundo, vamos poupar o pessoal aí, 2 ou 3 mil homens, é bastante gente, né? Mas é apenas uma parte do contingente que tinha ali de Israel. Então foi assim que eles encararam a coisa com motivação, mais essa aparente fragilidade de Ai. Sim, de fato era uma fragilidade, mas a luta parecia muito fácil, parecia que tudo ia acontecer de forma realmente sem dificuldades. Agora, o que aconteceu foi algo inesperado para eles, e aí é que entra a questão, mais uma vez, da compreensão. Veja, às vezes as coisas parecem mais fáceis do que elas realmente são. Muitas vezes os cálculos são feitos em cima daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente vê. A gente não considera fatores que estão envolvidos e que a gente pode não estar enxergando, e principalmente se são fatores de natureza espiritual. Como é a questão aqui? A questão toda aqui é a ação de Deus, o que Deus está fazendo, e os israelitas, eles não estão aqui entendendo o que está por trás. Então eles avançam para a cidade, mas logo em seguida eles são derrotados, eles são perseguidos. Uma parte ali, 36 homens, inclusive, são mortos. Você pensa, é um número até pequeno diante da quantidade que foi enviada, mas houve mortes, houve a perseguição, houve uma derrota. Eles não conseguiram entrar na cidade. Isso é o fato fundamental. Agora, isso levou o povo a se desanimar completamente, o texto diz. Ficaram completamente desanimados. Josué se colocou naquela típica atitude, né, de alguém que está profundamente transtornado, né, se sentou ali, expressou a sua tristeza, o seu estado desolado de forma pública, né, diante de todo mundo, né? E agora veja, ele se coloca diante de Deus, ele se coloca na frente da arca e ele expressa diante de Deus a sua angústia, uma espécie de uma queixa. Nessa queixa de Josué, nós podemos verificar alguns elementos importantes. Primeiro, Josué compreendeu uma parte da situação. Uma parte da situação ele compreendeu, já é uma grande coisa, tem gente que não entende absolutamente nada. Josué, pelo menos, entendeu que as ações estavam sendo controladas por Deus, a situação estava sendo controlada por Deus. Ele não atribuiu a derrota a algum erro de estratégia. Ah, vocês calcularam mal. Não, a gente deveria ter ido com mais gente atacar. Você pode até pensar isso. Muita gente pode chegar a essa avaliação. Josué não teve essa avaliação. A avaliação que ele fez foi: o Senhor fez isto, o Senhor nos entregou nas mãos deles, o Senhor permitiu, o Senhor causou esta situação. Então, essa é a parte que Josué entendeu. O que Josué não entendeu é quando ele diz: tá, mas então para que nós atravessamos o Jordão? Não era melhor a gente ter ficado do lado de lá, sossegado, acampado, e a gente ficasse contente e não tomar conta da terra, e não tomar posse da terra? Veja que aqui ele perdeu um pouquinho já a perspectiva daquilo que Deus havia se comprometido, daquilo que Deus havia realmente dado como palavra sua, de que aquela terra foi dada para eles. Era uma promessa de Deus. E ele não está entendendo os motivos de Deus. Ele não sabe por que Deus está fazendo aquilo. E isso leva ele a uma conclusão. Agora, os povos vão saber, eles vão saber o que aconteceu, eles vão ganhar ânimo, nós estamos desanimados aqui, eles vão ficar animados, eles vão para cima de nós, vão vir para cima de nós, vão se unir, vão guerrear contra nós, e nós vamos ser, veja as palavras que ele usa, eliminados da face da terra. Vai ser o fim da linha para o teu povo, eles vão acabar conosco. É isso que o Senhor está fazendo. O Senhor nos trouxe aqui para isso, além do mais. E agora, o que que eu digo para o povo? Como eu vou liderar? O que que eu vou dizer para eles? Qual vai ser minha saída? O que que eu digo? E tem mais uma coisa: como é que vai ficar o nome do Senhor, a tua honra diante desses povos? O Senhor vai ficar envergonhado. Eles vão falar mal do Senhor, porque nós vamos ser derrotados. Senhor, eu não estou entendendo, eu estou realmente abalado com toda essa situação. Tudo isso que Josué expressou diante de Deus, o que mostra a limitação do homem na sua percepção da vontade de Deus, a dificuldade que o ser humano tem. Esse é o ponto que nós vemos aqui. Josué tinha uma compreensão de alguns elementos da vontade de Deus, como a sua soberania, o seu controle sobre o que estava acontecendo, mas ele não conseguia compreender os motivos de Deus estar agindo assim, o que levou ele a um estado profundamente abatido, um abatimento completo. Sentiu a derrota, sentiu o fim da linha ali. Muitas vezes é isso que acontece com as pessoas. Elas perdem a perspectiva das coisas, perdem os horizontes, porque está faltando um pedaço, está faltando uma parte ou muitas partes daquilo que se refere à vontade de Deus, às ações de Deus, os motivos de Deus. Claro que a gente não tem como saber todas as coisas, mas aqui tem um elemento que foi informado para nós lá no início, no primeiro versículo. A ira de Deus é o que está por trás aqui. E a ira de Deus é um componente, é um atributo de Deus que o ser humano tem uma dificuldade muito grande em compreender. E Josué aqui não está captando aquilo que realmente está por trás dos acontecimentos. E então, nesse sentido que Deus vai dar, em seguida para ele, a sua avaliação. E isso está nos versículos 10 a 12. O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, e eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Tem a avaliação do homem, mas tem a avaliação de Deus. Como Deus avalia as situações? É isso que é importante. É isso que precisa ser entendido. E Deus aqui, bondosamente, ele vai transmitir para Josué. Ele quer falar com ele. Ele sabe que Josué não tá enxergando tudo. Josué aqui não é o culpado, final, não é, ele não está envolvido diretamente com o pecado, mas é preciso que ele entenda algumas coisas. Primeiro, os compromissos que foram estipulados e que Deus mais uma vez aqui relembra Josué. Havia a questão da consagração das pessoas que estavam ali, elas tinham que ser destruídas, e das coisas que estavam ali. Coisas que tinham que ser destruídas, coisas que tinham que ser levadas para o santuário. São formas diferentes de consagração, mas o fato é que não poderia se tomar as coisas ali, não poderia simplesmente pegar para si. Isso ficou muito claro e foi isso que aconteceu. Agora veja, a consagração não era opcional, não era, cada um podia decidir o que fazer. E não era uma questão individual de forma nenhuma. A questão toda era coletiva. A ordem era coletiva e a culpa de um tornava-se a culpa de todos, porque é a comunidade que importa aqui para Deus. Ele tá construindo essa identidade da nação de Israel como povo que deveria seguir aquilo que ele ensinava, naquilo em que ele os conduzia. Esse povo tinha que ser tratado dessa forma comunitariamente, coletivamente. Então é por isso que ele diz: olha, eles pecaram, mas a gente sabe aqui que foi um homem. Um homem, depois a gente vai ver, né, na sequência, na próxima passagem, que a família dele foi ali conivente, né, foi cúmplice do pecado dele. Mas o fato é que esses compromissos tinham sido claramente estipulados. É o que Deus chama aqui de aliança, né, esse trato, esse acordo, aquilo que ficou firmado. Claro que isso tudo está dentro de aspectos da aliança que Deus fez com Moisés, que trata de obediência, que trata de condições, né, para que as coisas vão bem ali para eles. também está envolvido aqui, o que ele está dizendo é que o que há aqui é uma transgressão dos compromissos. Ao que tudo indica aqui, o pecado de Acã, né, depois ele vai ser mais, vai ser mais detalhado, mas o pecado de Acã não era um fato público, era um fato, tanto é que ele tinha escondido as coisas foram escondidas, ele escondeu lá na sua tenda. Mas um dado muito importante aqui, Deus, o Deus que está agindo aqui, o Deus que está falando com Josué aqui, é o Deus onisciente, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, o Deus de quem nada absolutamente escapa. Nada daquilo que é considerado privado pelo homem é o é para Deus. Para Deus não existe uma vida privativa, uma vida oculta dos seus olhos. Né? Ele sabe, ele conhece e ele avalia as situações retamente. Ele é justo, ele é santo, ele é perfeito, ele é fiel em cumprir a sua parte. E ele, quando ele estipula condições, ele vai exigir o cumprimento da outra parte também. No caso aqui, o texto fala de uma infidelidade, uma falta de compromisso de uma das partes daquilo que foi acordado, daquilo que foi tratado, daquilo que foi acertado. Deus deu a vitória para eles e eles tinham que fazer as coisas do jeito que ele do jeito que ele estabeleceu. Ele tem razões para isso, ele tem sabedoria para estabelecer essas coisas, ele tem poder para controlar essas coisas. Então, é uma grande tolice tentar se desviar. É claro que é o pecado do ser humano, a cobiça, o seu senso equivocado daquilo que fazemos, né? Aquela sensação de que ninguém vai ficar sabendo, né? Então, no final, isso causou uma derrota. Foi necessário haver essa derrota para que então agora tudo viesse à tona e as coisas fossem devidamente tratadas. Você percebe aqui que Deus não fala em nenhum momento quem é a pessoa. E isso vai ser tratado de uma forma muito interessante. Eles é que vão ter que descobrir lá quem é. Com a ajuda de Deus, Deus vai ajudar. Mas ele não dá de bandeja, de mão beijada, o nome do culpado. Deus sempre tem as suas razões. Deus sempre age da forma correta. E é assim também que ele estabelece o tratamento da transgressão. Não é o fim de tudo como Josué pensava. Não é que agora então eles vão ser destruídos. Não é que Deus não vai mais agir. Não é nada disso que está acontecendo. A única coisa que Deus agora iria requerer deles é que o pecado fosse devidamente tratado e tratado de acordo com aquilo que ele, Deus, determinou também que se fizesse, e não de uma forma alternativa, né? O pecado não pode ser tratado de forma alternativa. O pecado ele tem consequências, ele tem que ser tratado biblicamente. No caso, aqui Deus vai dar todas as diretrizes de como deve ser feito. O fato é que o pecado sempre precisa ser tratado. Deus é fiel e justo em cumprir aquilo que ele se comprometeu a fazer. Ele avalia as situações como elas realmente são. Ele age de acordo com a sua verdade. Ele age de acordo com a sua justiça. Olhando para nós, olhando para a revelação que hoje nós temos mais completa da Escritura, e sabendo que a justiça de Deus é tão perfeita que ele estabeleceu uma forma definitiva de tratar o pecado. A forma definitiva de Deus tratar o pecado foi enviando o seu próprio filho para que ele morresse naquela cruz e o meu e o seu pecado pudesse ser colocado sobre ele. Todos os nossos pecados, toda a nossa culpa fossem colocados sobre Jesus Cristo. E assim, Deus age, como sempre, de forma justa. O justo ali, no caso, recebeu o pecado dos injustos. A justiça de Deus se cumpriu em Cristo. E é por meio dele que o homem é justificado. Esse é o plano perfeito de Deus. Esse é o plano que nos mostra essa perfeição absoluta e que Deus manifesta a sua vontade, manifesta o seu querer. E assim, sob esse ponto de vista que nós temos que avaliar as situações. É necessário admitir a nossa dificuldade em avaliar as situações da vida. Nós somos limitados, nós não somos oniscientes, nós temos muitas limitações e precisamos tomar muito cuidado, sermos prudentes, sabendo, conhecendo essas fragilidades, sabendo que nem tudo está ao nosso alcance. Temos que ser cuidadosos nesse sentido. Mas é necessário também buscar a resposta naquilo que já está revelado sobre Deus, sobre o homem. Tem coisas que estão na palavra, tem atributos de Deus que estão ali, as ações de Deus, como num texto como este. Nós vemos Deus agindo, nós vemos Deus falando, nós vemos Deus se mostrando aqui, se revelando. E muitos textos, como este também, mostram o ser humano e nos mostram como nós somos. Muitos textos falam daquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos olhar para tudo isso e, baseados nisso, ter uma compreensão melhor. Tudo isso está na palavra de Deus. Não vamos esperar que Deus venha falar de forma audível, né? Ou escrever alguma coisa específica. Nós vamos ver uma parede, alguma coisa assim escrita, mas tudo já está aí nas suas mãos, na palavra de Deus, nas Escrituras. E claro que sempre é recomendável verificar, diante de certas situações adversas, algumas coisas que não dão certo, algumas coisas que envolvem dificuldades, lutas, sempre é bom verificar a possibilidade da presença do pecado como causa de certas situações. Pode ser nosso pecado, pode ser pecado dos outros. E com esse a gente tem que ter um cuidado muito especial para já não jogar sempre a bola, né? A bola da culpa, né? Para o outro lado. Mas é bom avaliar as coisas dessa forma. Avaliar se o pecado não está presente. E o pecado estando presente, nós sabermos que ele precisa ser tratado. Graças a Deus, o grande pecado, a grande culpa que nós tínhamos diante de Deus foi retirada foi retirada lá na cruz e foi, podemos dizer, confirmada na justificação que tivemos a partir do momento em que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, e os nossos pecados, evidentemente, eles são tratados em primeiro lugar, diretamente com Deus, a confissão diária, um permanente assumir das nossas culpas, dos nossos pecados diante de Deus, e quando há necessidade, também lidar com eles diante das pessoas, diante de situações que precisam ser reparadas. Precisamos estar atentos a isso. Que Deus nos conceda conhecer a sua vontade, conhecer o seu caráter, conhecer mais e mais dele e de nós mesmos, e nós crescermos nessa compreensão e crescermos assim também na avaliação das situações do dia a dia. Que Deus nos conceda sabedoria, entendimento e agir sempre cada vez mais em sintonia com a vontade dele. Deus te abençoe, tenha uma boa semana.